3398 é o controle Salvador. Desça para 5000 com ajuste 1094 e voe para Serra Vista 366. Salvador, Bono 868, autorizaria o 190 final? Submantenha 190, foi para Conde, o Bono 868. 190, foi de Conde, 1868, Beto. Estamos queimando o 3398, qual dia parecida, seu amor? 5 mil pés. Passeio 2228, aliar e manter, Pistão Zero. Aliar e manter, passeio 2228. Janeiro 6258, Solos 47, direita via. Foxtrot 121, décima 9, boa noite. Autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, previste a 02, Romeu, do parte 3, atento ao balizador. Primo, 2 Romeu, a posição do parte 3, Xanamé 258. Controle de Salvador, passeio 2228. 2228 é o controle, contato radar. Qual é a razão que vai empregar? Ok, 1000 pés. Que é, suba sem restrições. Ok, grato, passeio 2228. Da 3398, terça para 2500, autorizada, Renato. Autorizado 2500, autorizada, Renato, da 3398, vai passar capitado. Azul 4062, desça para 4000. 4000, 4068. Vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 203. 1972, desça para 5000, ajuste 1094 e vou encerrar a vista 366. Apenas por 2 milhas, para ver uma formação da 398. Com a proa? 0 para 0, só por 2. Ok, certo. Passarei do 2228, vou em direto ao Elepo. Direto ao Elepo, passei do 228, grato. Desça para 6000 e vou encerrar a vista 366, 614. 462 desça para 2500, voa sobre água, cara. 2500, fazer a verdade. Boa noite. noite, voo 1098, posição 1, autorização Natal, paciente da informação alfa. Boa noite, 1098, aguarde autorização, prepare a Pucajamos e Par. Pucajamos e Par, 1098, valeu. O 1172, desça para 4000. Azul 4062, quantas milhas nessa Pro? Mais umas 5 milhas aqui, já pode a Pro. Quente. Qual é a sua velocidade? Eu vou ter 250. Segura 972, velocidade? 270. Reduza para 230. 230. Gol 1172, velocidade 250. Tran 3398 em aproximação, chega o trem, torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite, Tran 3398. Boa noite, Tran 3398, sente pro tráfego, ainda no estado. Reporte CAV 372 com check trem, vento 100 graus, 129, ajuste no 014. Quente, eu tô 3398. Sou 370, via Prenzulu 10, cola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. Autoridade São Gonçalo do Amarante, nível 370, pressão 190, decola 190, curva esquerda, perfil da Puca, Jamos e Par, 5407, transpondo 208, controle, gol 1098. Ah, é do 1098, portão 01, chame pronto, pushback, acionamento. Ah, puxa acionar, gol 1098. A livre chame táxi, 1098. Autorizado, 1098. Guita 372, configurado até o 3398. 398 da TAM, tráfego avistado, vento 1000 graus, 109, ajuste no 04, pista no 0, pouso autorizado. Pouso, TAM 3398. Autorizado 2228, autorizado conquista. Autorizado conquista, parceria do 2228, obrigado. 1972, desça, sem restrições, até 2500, muito obrigado. 2500, sem restrições, 1972. 972, detonação para o sequenciamento, esquerda proa 030, se perder contato rádio na radial 280, curvar à direita para Serra Vita 366 e prosseguir com o número 3, campeão. Esquerda 030, proa 972. Voo 172, velocidade 210. 210, voo 172. Azul 4062, caso deseje, pode reduzir até 210. Manter a velocidade até o 366 será o ponto de redução para aproximação. Ok, vai reduzir 210 para fazer 366. Voo 228, desça para 5.000, chegada Mari 1014. 5.000 na Mari 1972, reassuma a navegação, vou ir para Serra Vita 366, autorizada a RINAV. 366 de RINAV, 398, sala 03, direita via ECO 1219. ECO 219, prato. 062 em aproximação, checa 30, torre 1, 1895. 1895, boa noite, obrigado. São Salvador, boa noite. 398, prato. 398, Alfa Juliette, portão 09. Salvador, azul 4062. Prato 062 azul, ciente do tráfego, avistado. Talvez não esteja avistando o campo ainda, uma camada próxima desse AV 372. Vai furar instantes. Já deve estar avistando. Vento 100 graus 109, pista 10, pouso autorizado, 2014. E pouso na 10, azul 402, está visto. Serra Vitor, 366, aproximação, RINAV. Autorizado, 2500, na proa do Serra Vitor, 366, pro RINAV, 2200. Uno 172, autorizado a aproximação a RINAV. Autorizado a aproximação a RINAV, 172. O 1098 com 90, 80 a bordo, 12h43, respira. 098, à direita via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo e boa noite. Índia Alfa, quantidade 2014, obrigado, boa semana, Gol 1998. Igualmente 1895. 1895, obrigado. Índia, vai checar 2298, chame Recife, 1288, câmbio. Já passou 366, já. 7, voo 972, 7 do tráfego, porém da nave estada, pode servir 372, com check de trem. Vento 100 graus 109, ajuste 104, aguardando autorização para o pouso. Salvador, boa noite, Gol 098, Ponte Espera, 10, pronto. Boa noite, Gol 098, atingir, mantém o Ponte Espera. Mantém o Ponte Espera, Gol 098. Passou 372, está visando com a pista 972. Sente Gol 972, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vale. Direita via Foxtrot 1219. Passando, Zé, 1366, Gol 972. Gol 972, reduz, chega 3, torre 1895. 2-3-2-9-5, 972. 72, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, 100 graus, 10-9, altímetro 0-4, pouso autorizado. Salvador, Gol no 172, agora 4 milhas do Serra Vitor 372. Gente, Gol 1172, reporte Serra Vitor 372. Guardará o Serra Vitor 372, 172. Salvador, 4062, quebrou. 4062, chame o solo em 121 nesse manobra, seu solo for 08. Sim. Autorizado, aproximação à aeronave. Autorizado, aeronave, 22. Sou o balizador. Alfa, Kilo, 43, atento ao balizador, 4062. Prevista a posição 05 Romeu, azul 4062. 05 Romeu. Pela Delta, aqui do Pai 543, ó. Tô sobre a regra dessa pista, seria esquerda naquilo. Carta aqui é ativa como dela. Tá bom, esperando. Gol 1972. Gol 1972, solo 10, direita via Foxtrot 121 desse manobra. Foxtrot 129, Gol 1972. Boa. Gol 1972, passou o Serra Vitor 374. Gente, Gol 1172. Vento 1, 00 graus. Com 1-2, uma dúzia de nós, ajuste atinto no 0-1-4, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado na pista 10, Gol no 1-7-2. Gol no 0-9-8, tráfego na final, 737 companhia, após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter a pista no 0. Na companhia final, após o mesmo alinho, manter no 0, Gol no 0-9-8. Gol 1972, está confirmando agora próxima à esquerda Delta, para passo 32 Lima. Esquerda via Kilo. Tem um erro realmente na carta, mas já foi reportada essa situação. É a esquerda da Xuei Kilo, parte 3, parte de carga, e a posição 02 Lima. Ah, positivo, está estranhando isso mesmo. Obrigado. Nada, boa noite. A estrada aqui pra gente é Delta, viu? Bom. Gente, já foi solicitada essa correção, mas até o momento. Uno, 1172, fala Zuno 3, direito, 121, décima 9. Direita, 219, gol 1172. Falando é gol 1172. Pronto, eco. 172, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 1172. Apesar de colagem no 0014, vamos 09. Foram 228 em aproximação, reduz a check train, torre 1, 1895. 1895, boa noite. Uno 098, decolado 15, controle em 120, décimo 8, boa viagem. 208, boa noite, boa. 1098. Alô, boa noite, gol 1098, sai da Fuca, Zipar, cruza 1700 para 370. Gol 1098, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Salvador, boa noite, gol no 228, no Serra Vitor 372. Gol no 228, tráfego avistado, checa o trem, pitum 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 109. Livre, pro, é, livre o pouso na 10, trem baixo para baixo. 098, chame Recife, frequência 1-2-6-8-5, voando de par, câmbio. 2-6-8-5, de par, com 1098, ambulante. Boa noite. Boa noite, 228. 228, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, pro 2.